A vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Eu. Ela é uma grande ilusão. E a vida é, já é da alegria, hoje é sofrimento. Ela é da maravilha ou lamento. Lo que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo e nem dá um segundo. Há quem ame que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que na vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, pois no verbo é sofrer. Você sabe que na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der e puder e quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, nadie quer la muerte, solo salud y suerte. Y la pregunta rueda, la cabeza, la idea agita. Yo fico con la respuesta de los niños. La vida es bonita, muy bonita. Viví sin tener la vergüenza de ser feliz. Cantar y cantar y cantar a beleza de ser eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas o não espere que não repita. És bonita, és bonita e és bonita. La vergüenza de ser feliz, cantar y cantar y cantar, a belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida debería ser bien mejor y será, mas eso no impere y yo repita, y es bonita. La vergüenza de ser feliz, cantar y cantar y cantar, la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida debería ser bien mejor y será, mas nada, mas nadie, mas eso me impide que yo repita. Muito bonito. Graças, boa noite.